9h19, vou conversar agora com o Mike Jonathan Barbosa, ele que é recreacionista e responsável também pela edição, né, da Corrida do Lar dos Velhinhos aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia a todos. Nós estamos organizando a primeira corrida, né, em prol do lar, beneficente, buscando fundos para apoio e manutenção das atividades da instituição do Lar dos Velhinhos, além de proporcionar a prática saudável e segura de atividade física e qualidade de vida para a comunidade de Foz do Iguaçu através de um evento esportivo, né? É um evento que vai acontecer no mês de outubro, dia 21 de outubro, e está sendo planejado já com bastante antecedência para que tudo saia dentro dos conformes? O possível. Fazer que a população, né, em si já esteja consciente para essa data prevista e que ocorra no padrão, né, de uma forma sem erros, vamos dizer assim. O Lar dos Velhinhos, que é uma das instituições mais tradicionais aqui da cidade de Foz do Iguaçu, fica ali na Avenida General Meira, né? A gente conhece aí bastante sobre o trabalho desenvolvido ali no local. E as inscrições para a corrida já estão abertas, né? Já estão abertas. Quem tiver interesse já pode entrar na Corre Foz, acheicorridas.com.br. Lá já tem todas as especificações, é fácil, é simples, qualquer dúvida também pelo WhatsApp. Meu, pode estar tirando alguma dúvida. E é uma prova interessante aí, até pelo tipo, né, de percurso que foi desenvolvido. Não é um percurso muito longo, né, várias pessoas vão poder participar, inclusive. É um percurso de 7 quilômetros que vocês traçaram? Isso. E será por categoria, né? Terá faixa etária de idades. Por onde que vai passar, basicamente? A largada será ali em frente ao Lar dos Velhinhos, né? Largada e chegada na Avenida General Meira. Avenida Javier Coelho e Avenida General Morenitas. Isso. Isso fazendo um traçado ali, um recorrido por toda a região do Porto Meira, né, para que as pessoas consigam aí visualizar. Um traçado que oferece também, não é tão difícil assim, né? Não, pelo menos do que eu lembro de cabeça, assim, não tem tanta subida e descida, né? Não, é tranquilo. É para a população participar mesmo, né? Não é para tanto nível competitivo. É em prol lar. Né? E como é que vai funcionar? Porque eu acredito que os valores, né, os recursos arrecadados vão ser repassados para o Lar dos Velhinhos. Sim, né? Como é que vai funcionar? Até? A princípio, como todos sabem, o Lar dos Velhinhos é uma empresa filantrópica, sem fins lucrativos. Todo, qualquer recurso arrecadado será repassado em prol ao lar, aos idosos especificamente. Né? E o valor, como é que está? O valor é R$ 60, R$ 60 a princípio. E a expectativa aí de mais ou menos quantas pessoas vocês imaginam que vão participar aí deste evento? Olha, nós fizemos limitado para 600 pessoas, né? Será limitado. 600 pessoas dá uma arrecadação significativa aí, sim, também para o Lar dos Velhinhos, né? Portanto, para fazer as inscrições, pode fazer pela internet, você citou aí o site acheicorridas.com.br. Isso. Também a Corre Foz, a Associação dos Corredores aqui de Foz, está com parceria? Tá, também temos apoio já da Itaipu Binacional, Plano SAF, o Marco das Três Fronteiras, temos empresas já auxiliando nessa corrida. E será uma corrida no dia 21 de outubro, já o horário é comecinho da manhã? Isso, é 8h45, 8h45 num domingo, né? E você falou aí sobre divisão de faixas etárias até, né? Como é que vai ser feito isso? Tem uma categoria adulto geral? Como isso, a cada 10 anos, né? Vai ter premiação total em troféus, tem 36 troféus e medalha padronizada para todas, né? Para todas, tanto masculino, feminino e a faixa etária também independente. E você citou aí premiação, vão ser premiados os 5 primeiros? Como é que vai ser aí de cada categoria? O troféu será o diferencial, somente. As medalhas são padronizadas para todos. Todo mundo que chegar ali na reta participação, final. Participação, isso, correto. E também vamos destacar aqui que essa corrida, né, ela vai trazer esses benefícios para o Lar dos Velhinhos. Você citou a questão da saúde também, né? Porque muita gente que pensa em fazer uma corrida aqui em Foz do Iguaçu, muitas vezes não se anima tanto porque temos corridas de 10 quilômetros, algumas corridas mais longas. Essa de 7 é uma alternativa intermediária, digamos, sim, assim, interessante, nós, né? Nós pensamos nisso mesmo, para que todo e qualquer pessoa possa participar 7 km, né? Que seria o mínimo, buscando a saúde da população, claro. E também aí uma alternativa bacana aí para você já se programar desde agora, 21 de outubro. Pode parecer que está longe, mas até pelo fato de que inscrições são limitadas, é bom que a pessoa já procure quanto antes, né? Sim, claro, correto. contatos aí para quem quer saber mais a respeito dessa prova. Quais são os números aí para que a pessoa possa se informar também aí? Porque eu vejo que vocês estão disponibilizando até um número de WhatsApp também, né? É, como é que pode fazer? Então, o contato pelo WhatsApp é 998233496. E o contato do Lar dos Velhinhos da instituição é 3527-4014. Vamos repetir aqui o número do WhatsApp para que quem está nos ouvindo possa registrar, né, ali na sua agenda. Qual que é o número? O do WhatsApp, 998233496. E do Lar dos Velhinhos, 3527-4014. Portanto, essas as informações, né, a respeito desta prova aí que acontece no dia 21 de outubro, primeira corrida do Lar dos Velhinhos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Conversei com o Mike Jonathan Barbosa, ele que está responsável pela organização, né, dessa corrida. Muito obrigado aí pela participação e sucesso neste evento. Eu que agradeço, ótimo dia.